faz a gente lembrar e esquecer. Ô, oh, baião, traz saudade gostosa de ter um triângulo, uma sanfona, um zabumba, uma cabrocha baionando, um balanceio. Quanto vale? Zorimê. Quanto vale? Zorimê. Uma peixeira, um gibão, um chapéu de couro, vale um tesouro, vale um tesouro. Mas o gemido, a sanfona no balanceio, então isso é baião, e baião por si só é tesourimê. Tesourimê. Tesourimê. Tesourimê. Tesourimê. Ô, baião, faz a gente lembrar e esquecer. Ô, baião, traz saudade gostosa de ter um triângulo, uma sanfona, um zabumba, uma cabrocha baionando, um balanceio. Quanto vale? Zorimê. Quanto vale? Zorimê. A gente lembrar e esquecer. Ô, baião, traz saudade gostosa de ter um triângulo, uma sanfona, um zabumba, uma cabrocha baionando, um balanceio. Quanto vale? Zorimê. Quanto vale? Zorimê. Zorimê. Zorimê. Zorimê. Zorimê.